sick. I'ma make it fit. Girl, I keep it gangsta. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Target, todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios, tudo na paz de Deus, baby. Bom, eu desejo que você tenha um sábado simplesmente perfeito, e se é possível, um final de semana melhor ainda, tá bom? Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. E rolou por aqui a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com. A referência para o mundo. Hoje, dia 30 de outubro de 2010. E na manhã de sábado, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Forest Movement and the Cataracts, Like a G6, arrebentando no mundo todo. Número 2, The Script, For the First Time. No terceiro lugar, uma das muitas canções de Rihanna, executando demais no mundo todo, Who's That Chick, parceria com David Guetta. Número 4, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado na manhã foi Raise Your Glass com Pink. E aí, vamos mudar tudo pra tarde, baby? Tá valendo então. Clica no portal e participa. Afinal, você é que manda no Pop Hits. TargetW.com. Aproveite, é claro, pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Participe também do Peça o Seu Som. E quem sabe seu nome bonitinho aparece aqui, ó. Pop Hit do ouvinte. Tá a fim de participar também? É bem fácil. Clique em targetw.com, vá em Peça o Seu Som e indique pra Target um som que você está a fim de curtir aqui no Pop Hits. Em cada edição, nós temos o Pop Hit do ouvinte. E na manhã de sábado, quem manda por aqui é o Marco Antônio Silvestre Júnior. Ele que é de Carvalhos, Minas Gerais. Um grande beijo pra todo o pessoal daí e, é claro, um abraço forte pro Marco Antônio Silvestre Júnior. E o Marco mandou bem no pedido. Rola por aqui agora, Florida e David Guetta. Club Can Handle Me. Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco à tarde, estou de volta. Bye, bye, baby. You know I know how. To make them stop me stare as I fall now. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you together, let's get 'em. Club arrogant like yeah, top like money, so the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, spinning no chairs. Fall out, cause that's the business. All out, it's so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. Internacional Target Radios, a moda da música.